Bom dia, Foxtrot, Charlie, Benchpeak. Desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0, 1-3, chegada bom. Bono 260, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 3. Para 2 mil, ajustado no 0, no 3, Bono 260. Prossiga. Autorizaria voar no 075? Afirmativo. 075, direto para o hotel. 1260, reduza para 1970 mais. Reduzindo para 1970 mais, voo 1260. 5414, pode atuar, dona, senhor? 50 para Maceió. Afirmativo, já estamos ali, mas não se escuta. Oxené 6140, Salvador Maceió, autorizado nível de voo 250. Decola pistão no zero, primeira curva à esquerda. Descida saída Buca, transição Caju. A rota Upper Whisky 58 até Orago, após Orago, segue direto para Maceió. 5514 no transponder, o controle 120.8, Oxené 6140. Gente, 250 para Maceió, pista 10, curva à esquerda, Buca, Aracaju. Upper Whisky 58, Orago, Maceió direto. 14208. Só confirmando, saída Buca, transição Caju. Afirmativo, perdão. Buca, Caju. Segue Buca, Jamo, após Jamo, Caju. E o transponder copiado? Afirmativo, transponder 5514. Correto, 02 é o portão, após quando pronto. O 6140 da Oceaner. Afirmativo. Gente, guardando essa equipe de som, depois para o táxi, segundo 39704, portão. Tech Tower Frequency 118 is more than a 5 America 239. 118 is more than a 5 America 239. Tower America 239 on final runway 10. Monkey 239, clear to land, runway 10, wind 1100 degrees, 14 knots, check our landing here. Okay, clear to land, runway 10, and then gear down, American 239. 4-4, pode prosseguir para dormir, senhor? Afirmativo, repouso estabilizado, 4-4. 4-4. Tango Tango, serviço radar encerrado, próxima posição, Coral Chamiléu 120 décima 1, informe ao nível que está passando para aquele controle, para que saiba que não está nivelado no 100 ainda. pista livre, Mike Echo Delta. 260, autorizado LS, chame torre 118, decimal 9. Ok, o senhor tem a grota que da aeronave à frente, está na vertical de cima? 309. Obrigado. Está firme, obrigado. Salvador, Bono 260. Bono 260, número 2, na aproximação, informarei a pista livre. Sim, estamos reduzindo aqui devido ao tráfego na nossa frente. Afirmativo, comandante de tráfego, é um Boeing 757 da América, agora 2 milhas da cabeceira. Sente. Confirmando o POB 115. Gênesis, Gono 397, autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Índia, no ponto de espera chama a torre, 295, altímetro no 0, no 3, bom voo. Gênesis, Gono 93, 62, o portão, quadro de ataque de solo, reporte para o... Na 397, estou ciente, mantenha a ponte de espera da nossa zero, tem sequenciamento. Negativo, comandante. Agora o tráfego na aproximação da companhia agora já está 4 milhas da cabeceira. Eu, 503, está lima. 503, bom dia, identifique, desça ao nível 060, chegada bom. 060, 503. Ok, vai, 1219, emergency unit. 4-4. 4, Diego. Qual que está diário contigo? Gente, modificado 1229, da presente está autorizado direto para a rotatória, desça para 1510, Fox Charlie Charlie. Pouso autorizado no 0, 1-0-0 com 1-6. Gente, vou no 2-6-0. Clear number 239, we just cleared runway 10. Taxi on to Juliet, report before. But Juliet will call you before making that 239. Bono 307, continua mantendo ponto de espera, tem mais um sequenciamento do trip no externo, após eu vou autorizar a decolagem. 260, salvo 30, direito no 219. 1219, obrigado. Então, bom dia, 5414, fui ali, São Francisco. 5414, bom dia, continua a aproximação, guarda a autorização. Sente. Lua 983, táxi via Pátio Índia no ponto de espera chama Torre, 10895, altímetro 1093, bom voo, bom dia. Paulo, gol 260, visão aeronave da American. Afirmativo, hein? Já ingressou na frente. Táxi via Alfa, repórter táxi via Juliette, gol 1260. Alfa, repórter da Juliette. 260. Gente, não é pra meu... A informar desse em condições visuais, informe ao passado 2510. Foco Charlie Charlie visual com campo. Chame torre 118-195. Confirma o tráfego? Abatango Fox, Charlie Charlie. Abatango Fox, Charlie Charlie, continua a aproximação, agora o eixo de pouso livre. 1397, após o tráfego da trip, curta sinal ali e mantém pista 1-0. Charlie Charlie, pouso localizado 17090 graus com 139 vento. Charlie Charlie. 260, ingressa via Juliette até o portão 08, atentando a viatura Follow Me. Juliette para o portão 8, confirma, vai seguir Follow Me? 08 ao portão. Ok, vai seguir a viatura Follow Me? Afirmo. É, muitos pilotos reportam aí que não há necessidade porque a aeronave não sai da Yellow Line, porém a orientação da infra-aéreo que siga o Follow Me. Vamos seguir a orientação da infra-aéreo então. Gente. America 239. Via Juliet to stand 1-1. But pay attention to the Follow Me vehicle at the gate 8AB. Okay, we'll Juliet to gate 1-1 and we'll look for the Follow Me vehicle. 3, bom dia. Após a rolagem de tráfego da companhia, ali mantém 1-0. Alfa Juliet para o Pad 3. Alfa Juliet, Pad 3. Atingiu 050, azul 4207. Pista para 2000 pés, ajuste 1013, reporte estabilizado. 2013, reportará azul 4207. Decolou 35, controle 1208. 208, boa. Fox Charlie Charlie, solo 35, pátio 5. Autorizado back track, livrando na Oscar, atento a viatura da infra-aero. Está fazendo obras na lateral da taxa Oscar e tem um follow, meu senhor. Autoriza direto Leda? Afirmativo. Ok, já tô vendo. Juliette Bravo Delta, serviço radar encerrado, próxima Conde, chame Aracaju, 120, decimal 3. 203 Aracaju, Juliette Bravo Delta. 0090 graus, 149. Colô 913, colô 37, controle 1208. 1208, 913. Colô Salvador, gol 1983. Gol 1983, contato radar na decolagem. Turbão nível 360, saída da EL. Saída da EL, extensão 360, 93. Estabilizado NS, Azul 407. Torre 118, Azul 407. 295, obrigado, você decolagem. Desça ao nível 050, chegada Mari. 050 na Mari. Torre Salvador, bom dia. Azuca 207, uma milha por externo, final X-ray 10, Campo Avista. Azuca 207, pouso autorizado 10, 1000 graus, 1050. Livre pouso 10, Azuca 207. Paulo Salvador, Oxan 6140, portão 2 para o posto de estacionamento. Confirme? Oxan 6140. O portão seria o 02, não é isso? Afirmativo. Qual é a senha que precisa levar para o táxi? 6140 da Oxan. Confirma o tráfego? Sim, a gente lembra aquilo do Lula. Chama na papá pra cruzar 17. Quebec Serra, Pátio 5 para Morro de São Paulo, 1000 pés de altitude, informação em Curça Lima. Pronto, cópia. Kilo Quebec Serra, Salvador Morro, 1000 pés, autorizado. Decolam 7, primeira curva direita, corredor Axé 0123 no transponder padrão. O controle em 120.8 kg, Quebec Serra. Afirmativo então, eu beijo to be not fired, pátio 5, chame a tua 8895 para acionamento táxi aqui do Quebec Serra, bom voo, até a volta. 2000? Afirmativo, reporte estabilizado, ajuste 1013. 403. Quebec Serra, livre a sonar, chama ataque. Azul 407, somos 42, direita no 209. Quilômetro Oscar, Morro de São Paulo, também 1000 pés, pronto, cópia. Quilômetro Oscar, Salvador para Morro de São Paulo, 1000 pés, altitude, decolagem 17, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona 0153 no transponder, o controle 120.8, 120.8. Aguarde para o cotejamento, que do meu Oscar, por gentileza. Azul 4207, na escuta? Na escuta. Táxi via Alfa, reporte Santa, táxi aí, Juliette. Via Alfa, então Juliette, reporte Santa, 4207. Que do meu Oscar, coteja? 1251, 1-3325. Quilômetro Oscar, mensagem ininteligível. Por gentileza, faça um check no equipamento rádio, por gentileza. Obrigado, bom dia. Equipamento correto, o POB já tem informação ou informa a torre? 6895 para acionamento táxi, quilômetro Oscar, bom voo até a volta. Alô, Janeiro 6140, pronto para o táxi 130 a bordo, alternando Recife, 2 horas de autonomia. Firmativo 6140 da Janeiro, autorizado até o ponto de espera da pistola 0 via Taxo Índia, primeira direita, no ponto de espera, chama a torre 18895, altímetro 0013, bom voo, bom dia. Copiado, ponto de espera 18895, um abraço, 6140. 2501-3325. Você confirma? Livre táxi, chão para ingresso. Lima Quilos Luna, escuta? Autorizado cruzamento, prossegue Quebec, Mike Lima, na Lima, Salo 1219. Estabilizando o localizador, 35403. Torre 118, decimal 95, 5403. 5403. San 3198, desça para 2000 pés. Ajuste no 013, reposto estabilizado, LS. Para 2000 pés, autorizado, LS. 3198, 0. Livre táxi, chão para ingresso. Romeu Oscar, autorizado ingresso no 7, chama alinhado e pronto. Trip 5403, estabilizando no ELS, baixado travado. Trip 5403, continua aproximação, guarda autorização de pouso. 403. Pouso autorizado no zero, vento 090 graus, 1 4 0 3. A interferência é a 9000 centena. Ideal 321, ideal. Pronto, cópia. O Lima que Luz e Luz, Salvador, para ser a 9000. Uma centena autorizada, 100 nível, decolada 10, primeira curva esquerda, prefiro saída MOMO após MOMO direto. Destino 5532 no transponder e o controle em opera em 120, décima 8, Papatango Lima, Quiro Zulu. 1-8-9-5-7-9. Só corrigindo o transponder, 5532. Afirma, acusa ingressando para 3, Lima Quilos Zulu. Solo Trip 5403, Rio Francisco. 5403 da Trip, bom dia. Reporte antes do táxi 6, Juliette, por gentileza. Reporte antes da Juliette. O vento 090 graus, 139, a linha decola, pistão na 7. Controle Salvador, Papatango, Kilo, Romeu, Oscar. Kilo, Romeu, ótica, contato radar, meu pé torre do Axé, porta diretamente para o da Barra. Porta na Parada da Barra, quilômetro da ótica. Zero quatro quatro, bom dia, identifique, desça o 050, chegada Mari. Trip 5403, atentando o Charlie 412 sua esquerda, ingressa via Juliette para o pátio 3. Sete visual com o mesmo, prossegue para o pátio 3, esquerda, esquerda. Zero, tá fazendo uma vez. Falou 52, controle 208. 208, obrigado. Oi, bom dia, o que é o Quebec Sierra? O Quebec Sierra, suba meu pé no corredor até, pode falar da barra. Pode falar da barra, Quebec Sierra. Delta, mantenham no mil pés, é, ingresso no corredor Axé, corte para o da Barra, farol de Itapuã. Tenha 140, chame Recife 12545, alterne 12685. 2545, alternando 2085, Axé 6140, abraço. Sala 54, direita no 219. Direita 219, está 319. Salvador, muito bom dia, 5595 da Lima. 5595, Lima confere informação em curso. Um minutinho, cópia para Ilhéus, 140. Na verdade, apenas em 3 segundos eu pago cópia. Salve Salvador, bom dia, 3198, livrando. Dan 3198, táxi via Alfa Juliette 03 ao portão. Alfa Juliette 03, obrigado. Trip 5595 pronto para cópia? 5595 Salvador Ilhéus, autorizado de voo 140, Golf 677 a rota, decola 10, primeira curva direita, perfil da saída Coral. 5515 no transponder, o controle em 120, decimal 8, 5595 da Trip, hein? É, modifique para 0263. Cotejamento correto para 3, depois quando pronto para acionamento de pushback, o 5595 da Trip. 5 Delta vai cruzando com tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas a 3 milha, um Bravo November 2 Papá, 1000 pés adicional, posição de 11 horas, 800 pés a 4 milhas, Bravo November 2 Papá. Livre, Kilo Romeo Oscar. Kilo Quebec Serra, tráfego posição de 10 horas, 2 milhas no rumo nordeste, em 1000 pés, descida para 500 pés, com helicóptero. Foram 044, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 013, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2013, autorizado ILS, reporte estabilizado no 013, no 044, por favor. Sua aérea 8740, identifique, passou a posição coral. Foi prova de Itape para a chegada à Mari. Foram 260, pronto, cópia. Firmo, prossiga. Foram 260, Salvador para Recife, autorizado nível voo 390. Upper Whisky 58 é a rota. Decola 110, primeira curva à esquerda, prefira a saída Buca, transição Caju. 5552 no transponder o controle no 20.8, gol 1260. Nível de voo 390, autorizado Recife para Ruiz 58. Sua média direita para Caju. 5552208. Só corrigindo, primeira curva é à esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Esquerda, Fuca, Jambo, Caju. Correto, depois quando pronto, tracionamento pushback. Sim, para Salvador, Papá Romeu Índia, Vitor Eco chamando. Está cruzando a Bahia de Todos os Santos para ingresso no corredor, axé, confirme? Foi ininteligível. O senhor vai aproximar pelo corredor axé até o farol de Itapuã, confirma? Ciente. Está acionado algum código transponder? Acione 0135. Reporte através do Hotel Pestana. Torre 1189. Torre Salvador, Papá, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, dá presente, cruze o campo, reporte base pela direita. É, autoriza, senhora. É, peço seu nome, Mike Echo Delta, mapeando o litoral, corredor forte, até vertical da praia de Flamengo. Após, curva à esquerda, peço seu nome depois para ponto certo. Afirmo, Mike Echo Delta. Thank you. Salvador, bom dia, só passando pelo mestre Santos Zulu, centro da Lima. Bom dia, Juliette, Santos Zulu, foi pro Dituna, reposta descida. Grande Duna, já no topo Delta. Desça ao nível 060, inicialmente. 060, desce aqui. Delta, só confirme para a torre, o senhor vai fazer circuito com curvas pela esquerda ou pela direita? Pela esquerda, após o Flamengo, é 4360 pela direita na vertical do Flamengo, após o ingresso não seria um padrão da curva. Ok, ciente, Mike, é com Delta. Uno 738, desça para 2000 pés, autorizado LF, ajuste 1-0-3, reposto estabilizado. 5 quilos, o reposte quando pronto para votar. Dia, prossiga. Chame torre 1-1-8-9-5. Bom dia, papapá, mais mulher do meu. Confirme para a torre. É o Papa Mike de Juliette Romeu. Decolado agora da Licia. Segue para o pouso no seu aeródromo, no faixa 3. Estou autorizado o pouso direto. Está passando a próxima rotatória. Juliette Romeu, mantenha a rotatória por gentileza. Mantenha, Romeu. Lima Kilo Zulu, ingressa pátio principal, taxi Índia, no ponto de espera, chama a torre 108.95, altímetro 1013. Negativo ingressar no circuito da 17, mantenha a espera da presente posição, aguardando instruções para prosseguir. Sim, está presente, é para 360 pela direita, aguardando o Macaco Delta, se seguir com esse da 17. Gol no 044, livre pouso, pistão no 0, vento no 00 graus, 14 nós. Autorizado o pouso na 10, no 044. O Mike Juliette Romeu mantém espera no setor negativo, prosseguir para a final no 7, ou será o número 2 na sequência. Ciente, se autorizado, faz o cruzamento do eixo da 10 para pouso direto no pátio 3, vai manter no setor aguardando a liberação. Mike, Juliette, Romeu, ingresse na perna do vento, 1-0. Perna do vento, 1-0. O Mike Eco Delta, mantenha o setor e reporte visual com o Boeing final, 1-0. Dá visual com o Boeing na final da 1-0, Mike Eco Delta. O Mike Eco Delta informa que devido ao outro tráfego que vai aproximar para o pátio 3, teria condições de o senhor fazer um circuito pela direita, negativo, padrão no 7? Afirmativo, cara, sem problema. O Mike Eco Delta, prossiga como número 2, a retaguarda do Boeing da final, curta final 1-0 e reporte base pela direita. Passará a base pela direita da 1-7, a retaguarda do Boeing na final, Mike Eco Delta. O Mike Juliette Romeu informa o tráfego helicóptero aproximando a retaguarda do Gol, vai fazer um circuito pela direita 1-7. Gente do Mike Eco Delta, Romeu. Mike Eco Delta informa helicóptero setor norte ingressando perna do vento 1-0, vai aproximar para o pátio 3. Para Delta. O Delta agora cruzando esse da colagem da 17. Lima Kilo Zulu, mantenha ponto de espera. Autorizado o pouso 1044. Afirmo, gol 1044, vento 090 graus, 15 nós. Autorizado o pouso 1044. Ingressando na do vento, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, mantém a perna do vento aguardando instruções. Vai manter a guarda, Romeu. Mike Juliette Romeu, autorizado. Cruzamento da 1028, ponto médio e pátio 3, ok? O vento 090 graus, 15 nós, reposte no solo. Ciente, Romeu, segue pra Delta. Mike, Eco Delta, cruzando eixo, dando zero visual com aeronave em cruzamento, contra embaixo travado, com base para a direita, dom 7. Vou no 044, solo 08, mantenha antes da Alfa e chama o solo em 1219. Mantenha antes da Alfa 219, na 044. Mike, Eco Delta, livre pouso no 7, vento 090 graus, 15 nós. Livre pouso no 7, gente, Mike, Eco Delta. Lima, Kilo, Zulu, ali, mantenha no 0. Mike, confere o azul 4207, Rio de Janeiro, Santos Dumont 340. E mais 11 segundos do chão para cópia. Fala o Gol no 044, na Alfa. O Gol no 044 mantém a posição e dará passagem ao helicóptero à sua direita. É Matheus, na 044. O Mike Juliette Romeu mantém a posição e chame o solo em 1219. 1219. Solo, Mike, direto, Romeu. Pátio 3? 3. Livre, direto. Direto, Romeu. Vou no 044, após o Robson 44, plateado, continuou o táxi via Alfa, reportando antes do táxi foi Juliette. Via Alfa, reportando antes da Juliette, no 044. Informação, Mike, direto, Romeu, reporta Urubu na Alfa. Página no 0, vento 090 graus, 14 nós. Quatro dois zero sete, pronto, cópia. Aprisado em voo 1732. O senhor, antes de ingressar na Taxway Oscar, vai coordenar com o fiscal de pátio, ok? O 4207, pronto, cópia. 18.95. Índia, Vitor Eco, Torre 1895. Busca. 207 na escuta. Oi, Salvador, gol 1732, vai a 1:26 do marcador externo, vai ser travado. O Mike Eco Delta mantém a posição negativa, ingresso na Oscar. Eu vou coordenar com o fiscal para ver qual é a posição dele. Lima, Kilo, Zulu, decolou 1-0, chame o controle 1208. Decolou 1-0, controle 1208, Lima, Kilo, Zulu. Gol no 738, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0, 0 graus, 15 nós. Livre pouso 1-0, gol no 738. Índia, Vitor Eco, mantenha farol de Itapuã, aguardando instruções para prosseguir. Mike Eco Delta, autorizado prosseguir o táxi pelo fiscal, ok? Descend to 4,000 feet, unit 1013, bom arrival. Ok, sente. O Índia Vitor Eco na escuta da torre. Não, não sei, tá com farol de Itapuã para ingresso, sente, Índia Vitor Eco, mantenha espera no farol de Itapuã, aguardando instruções e coordenação para prosseguir para o pátio 3. Tá mantendo o farol, então. Utilizado o Romeu Foxtrot Lima, acione código 0137. Controle Salvador Lima, Kilo Zulu, decolou cabeceira 90, saída mão. Subiu uma centena, Lima, Kilo Zulu. Subiu uma centena, Lima, Kilo Zulu. Livre da restrição? Afirmo. Lima, vai subir uma centena, Lima, Kilo Zulu. helicóptero não vai interferir com sua aproximação. A 3.000, Juliette, tá em Zulu. Chegou a celebrar no corte, Mike, filhote Romeu. Ah, tentando aí prosseguir lá pra Emma, não. Vai seguir pra reunião da Extraero. Sugeriu, o senhor não quer prosseguir pra 1-0 não e após fazer um taxiamento? Pode ser, então não. India Vitor Eco, reporte interceptando final 1-0, informa o Boeing, curta final. When we able, informed to change the flight rules. Solas 1-3, direita 1-2, 1-9. Direita 2-1-9, 1-7-3-2. Que é isso? Afirmo, caso negativo, a gente prossegue para a alternativa por segura. Entra então. 4207 na escuta do Sol Salvador. 0, vento 1-0-0 graus, 1-5 nós. Estou acertando com 5, Vitor Eco. Oi. Interessando na alfa. 3, coaxina, bônus 738. Bom dia, táxi alfa, reporte essa táxi 6 Juliette. Vai reportar antes da Juliette, o gol 1738. Salvador, bom dia, TAN 3895. TAN 3895, Guarulhos, informação com você, a Mike. Pronto, cópia o 340 Guarulhos. Pronto, prossiga. TAN 3895, autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decolada 1-0, primeira curva à direita. Perfil da saída da El, Leida. Após Leida, voa direto para a posição Bridge. Bravo Romeu, Índia Delta E, quando intercepta a rota do Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após a rota do plano de voo. 5563 no transponder, o controle opera no 20-18, TAN 3895. Autorizado Guarulhos 340, decola 10, direita da Euleda Bridge, após Bridge, Perzolo no meio até BHC. Até crise. Funciona 5563 e 1208 é o controle. 3895. Só confirmando, Bridge, o Perzolo no meio até Bravo até Zulu após Trivi. Perzolo no 6, BHC, depois 3, obrigado. 13.95, cotejamento correto, 03 o portão, reposto quando pronto para acionamento e pushback. Maravilha. Solo, gol 1-2-6-0-28, puxa acionar. 1-2-6-0-08 é o portão. Coordenação com a equipe de Solo Lefra, reposto para o táxi, 1-0-8. Reportarei. Solo 5367 para autorização de uma pessoa, gente da Mike. 5367, Mike confere, João Pessoa. Aguarde cópia, por gentileza. 190 nível. Guardando, tripa. Bono 738. Essa via Juliette, 612 é o portão. Juliette pro portão 612, eu gol 738. 9. Tô 4 horas e 20, Salvador, tá ela. Confirmando 69, 4 horas, Salvador. 4:20. 5595 da Trip, reporte para ingresso no pátio principal. Contará. Autorizado LS, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. Reporta Santa Fe Juliette, o Índia Victor Eco. Santa Alfa, reporta para Graça Juliette, Victor Eco. Só uma informação para o 5595, alternativa é Porto Seguro, Serra Brava, Papa Serra. Ciente, estou ciente, o 5595 da TREP. Táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama 2895, o altímetro 013. Bom voo. Parte principal, Índia, ponto de espera, 2895, 1013, pregado, bom trabalho. O Índia Victor Eco tem condições da presente. Urbana agora à esquerda já para o passo 3. Sobrevoando essa área gramada. Afirmativo, está livre. Reposte atento para o balizador e frequência livre no corte. O Índia Victor Eco. O combustível é querosene e a empresa é? Iba, pode ser como o BR. Mais rápido, bico não seletivo, bico redondo. Lima, reposte na vertical de Itapuã. Repostará. Afirmo. Pronto, cópia. Afirmo. Pronto. O azul 4207, Santos Dumont autorizado, 340 é o nível. Decola da pista no zero, primeira curva direita. Perfil da saída da Euleda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Brasilu no zero, até a posição SMAP, após via rota do plano de voo. 5553 no transponder e o controle opera em 120, décima 8, azul 4207. Mestre, 340, Rio de Janeiro, Santos Dumont, zero Brasilu no zero, SMAP via rota do plano de voo, curva direita após decolagem, saída da Euleda Bridge. 5553, transponder, 208, 1233, azul 4. Correto, 01 no portão, reposto quando pronto. Trip 5367, pronto a cópia? Tá pronto. 5367 da Trip, autorizado João Pessoa, 190 ao nível autorizado, Golf 677 Rosa. Decola 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída, Puca, transição, Caju. 5560 no transponder, o controle em 120, decimal 8, o Trip 5367. 190, Golf 677, decolada 10, primeira curva à esquerda, Puca, Aru. É a saída, 5560, transponder, 1208, eu